tarde, tão tarde que até arde. Ai, ai, meu Deus, ai, Deus, é tarde, é tarde, é tarde. Não, não, não, não, não, não, não, eu tenho pressa. Ai, ai, meu Deus, ai, Deus, é tarde, é tarde, é tarde.